Prepara o coração pra receber o melhor de Deus. Tenho que me preparar pra tomar posse do que é meu, amadurecer o meu coração pra Deus. Tudo que eu planejar, corro o risco de